Identificação ZY407, 1440 kHz, 1000 watts de potência. Rádio Bela Vista, voz do APA. Rua Antônio Maria Coelho, 484, Bela Vista, Mato Grosso do Sul, Brasil.